bolinhos de feijoada, carne seca com aipim, bacalhau, aquele petisco bacana e um chope bem gelado. Tá afim de uma happy hour? De uma noite bacana com música ao vivo? Venha ao Black Bar. A cada dia, uma promoção diferente. Rua Valdemir de Almeida Viana, 35, em frente ao CDL. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Ready life, ready me ready. So come crowd the people and the dance party. Esquisito, né? Diferente. Não, não chega a ser esquisito, é bacana. I Sense, uma versão diferente de Take Away the Color. Olha só que bacana. Você confere a partir de agora o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante, para vocês se preparando para balada e se sacudindo aí, né? Aquecendo, pré-aquecendo. E o programa de hoje começa com essa daí, né? Como falei, uma versão diferentinha de Take Away the Color do ICMC. E pelo começo do programa você já sabe que o bicho vai pegar nesse primeiro set, né? Então é só aumentar o volume. Feel alright, bass line bumping, girl them jumping.

Bandeira de mim.

você me dá água na boca. Amor, por telepatia.

down to someone else, and now I can't sleep. I ain't happy. Dumb, but you undid me. Classic me to run when it feels right. Te amarrota, meu estado.